coisa querida, professora Adriane Falti, seguindo aqui agora com a classificação das federações. Então já falamos aí quanto à origem, quanto à concentração de poder, e agora vamos então para a classificação que vai analisar a repartição de competências. Aqui a distribuição, a análise que vai ser feita é como se dá essa distribuição. Então não é se vai muito para um ou se vai pouco para outro, é de fato como essas atribuições são exercidas. E aqui a gente vai falar em federalismo dual e cooperativo. Vamos colocar aqui, ó. Federalismo dual. O federalismo dual também é chamado de clássico. Ah, você sabe que banca gosta de sinônimo, né? Ah, o federalismo clássico tá falando do dual. Ou ainda o federalismo cooperativo, que é também chamado de neoclássico. Neoclássico. No federalismo dual, o que a gente tem é uma rígida separação de competências. Então, vamos entender aqui, ó. No federalismo dual clássico, a Constituição desse país, ela vai dizer assim, União, você faz isso, só você faz isso. Estado, você faz isso, só você faz isso. Ou seja, não há possibilidade de um ente cooperar com outro ente ou mais de um ente exercer a mesma atribuição. Então, no federalismo dual, a gente tem uma rígida separação de competências. Já no federalismo cooperativo, a gente não tem essa rigidez. Aqui a ideia é justamente o contrário, é permitir a cooperação e a integração dos entes federados. Então, por exemplo, a nossa Constituição, o nosso federalismo se classifica como sendo cooperativo na medida em que a gente vai ter competências comuns e competências concorrentes. Te explico. A Constituição, ela dá competências, por exemplo, para todos os entes federados fazerem a mesma coisa. Você vai ver comigo para frente que uma dessas competências é zelar pela guarda da Constituição e das instituições democráticas. Ou seja, a Constituição está dizendo assim, todo mundo tem que se preocupar com isso, todo mundo tem que realizar isso de forma a cooperar para um interesse maior. Então, quando a gente fala em federalismo cooperativo, é esse modelo em que eu posso ter mais de um ente federado realizando a mesma atribuição, a mesma competência. A gente também vai ter competências chamadas de concorrentes, ou seja, a União, a Constituição autoriza tanto a União quanto os estados a legislarem sobre o mesmo tema. Claro que não é bagunça, tem regrinha para isso, mas mais de um ente federado pode tratar da mesma matéria. Ou seja, não há uma separação rígida como ocorre no federalismo dual. Então aqui a gente vai falar em competências comuns e concorrentes. Ah, esse é o nosso modelo. Modelo brasileiro. Exemplo aqui o Brasil. E, por um acaso, aqui o exemplo é o Estado americano. Tá? É claro que, atualmente, há uma evolução desse federalismo americano aqui para algo mais cooperativo. Mas ainda a gente pode dizer que lá é dual e aqui é cooperativo. Ok aqui? Muito bem. A gente sabe que o federalismo dual, inclusive, já foi adotado no Brasil. Ah, é importante destacar aqui, eu vou colocar. O federalismo dual, ele foi adotado no Brasil lá em 1891. Então, em 1891, nós temos ali o modelo dual. E ele vai, então, evoluindo para um modelo cooperativo. A gente pode dizer que o modelo cooperativo foi inserido no Brasil a partir da Constituição de 1934. Então, 1891 até 1934, temos o modelo dual. E daí passa, então, a se adotar esse modelo cooperativo, sendo, então, melhorado, digamos assim, ao longo das próximas Constituições. Tá? Então, se na tua prova falar assim, que o federalismo brasileiro evoluiu do federalismo dual para o cooperativo, certíssimo. Uau, o Brasil nunca adotou o modelo dual de federalismo. Errado, já tivemos sim. Ah, o modelo cooperativo de federalismo foi inserido apenas com a Constituição de 1988. Não, já desde 1934 temos esse modelo adotado. Tá claro que ele sofreu várias melhorias, mas já desde 1934, tá? Muito bem. A doutrina gosta de inventar moda, né? Gosta de inventar moda. Ela vai falar aqui quanto a essa ideia de repartição de competências em federalismo de integração. Integração. E federalismo orgânico. Essa é aquela classificação que nunca cai, mas se cai ninguém sabe do que se trata, né? Federalismo de integração, que na verdade não tem nada de integração. Nesse modelo, a gente tem uma predominância aqui dessa competência no governo central. Então, uma concentração no poder central, tipo, eu tô falando tipo da União, e é uma imposição desse modelo para os estados. Então, integrado não tem nada. A gente pode dizer que nesse federalismo de integração, o que há é uma tendência desse modelo de Estado virar unitário. Então, a gente tem um poder central que concentra aqui essa competência e ela só impõe para os Estados, ou seja, retira aqui a ideia de autonomia, de maior independência, tá? A doutrina defende que a gente teve esse modelo aqui no período da Constituição de 1967, durante ali o período do regime militar, mas não é unânime aqui esse pensamento, tá? Então, em federalismo de integração, não tem nada que haveria uma predominância do poder central sobre os estados, com essa imposição desse modelo adotado. Já o orgânico é a ideia de que o Estado é visto como um organismo mesmo. Pensa num corpo humano, em que o Estado federal seria a cabeça, meio que controla aqui os demais órgãos, né, que seriam os outros entes federados. Ah, então, visto como organismo, mas uma presença, vamos pôr assim, presença marcante do Estado federal. Maravilha? Muito bem. Quanto às desigualdades, se o federalismo ele é simétrico ou assimétrico? Vamos lá. Aqui, vamos lá. Primeira coisa, não há unanimidade doutrinária, inclusive nem ao que significa federalismo simétrico ou assimétrico. A doutrina simplesmente não se conversa, gente. Você vai pegar um doutrinador aqui, eu tenho umas 20 doutrinas. Você pega um doutrinador, quando ele vai falar em federalismo simétrico, ele leva uma coisa em consideração. O outro vai falar em federalismo simétrico, ele vai levar essa ideia de simetria uma outra coisa. Aí vai falar... Gente, cada um fala uma coisa. Então, eu vou trazer aqui a classificação, eu vou te explicar o que ela leva em consideração, tá? Então, a gente pode, quanto aqui a esse equacionamento das desigualdades e tudo mais, o que a gente vai levar em consideração é o tratamento dos entes federados. Ou seja, como se dá a relação entre União e os entes que compõem a federação dentro de um modelo federado desigual. Então, a gente vai falar em federalismo simétrico. Vou colocar aqui, ó. Federalismo simétrico e assimétrico. No federalismo simétrico, aqui haveria um tratamento mais isonômico, né? Uma divisão mais igualitária entre os entes que compõem a federação. É como se a União tratasse os entes federados de forma igual, entendeu? Então, a União, que seria esse poder central, que a gente chama de poder central, vai tratar ali os estados de forma igualitária. Nisso, nós teríamos um estado simétrico, ou seja, um tratamento mais igualitário. Já no federalismo assimétrico, nós teríamos um tratamento diferenciado por parte da União para com os estados. Quem leva essa informação em consideração vai dizer que o federalismo brasileiro ele é assimétrico, na medida em que o tratamento que a União dispensa para os entes federados não é exatamente igual. Isso porque a própria Constituição, dentro lá dos seus objetivos da República Federativa do Brasil, permite esse tratamento diferenciado entre os entes da federação, justamente para fazer o quê? Atenuar as desigualdades regionais, não é isso que a gente tem lá no artigo 3º da Constituição? Um dos objetivos, que é reduzir aqui as desigualdades sociais e regionais. Então, para quem leva em consideração que o federalismo se classifica em simétrico ou assimétrico, levando esse tratamento diferenciado que é dispendido pela União para os entes, o federalismo brasileiro se classifica como assimétrico. E ele se justifica por ser assimétrico justamente porque há uma diferença entre os entes regionais. Lógico, se você pegar a realidade, né, do estado, por exemplo, de São Paulo, é completamente diferente da realidade, sei lá, do Acre, ou de um estado do Norte, ou mesmo do Rio Grande do Sul, aqui do Paraná. Então, os estados eles, e as suas regiões, eles possuem, sim, características diferentes. Por isso, a gente vai falar em federalismo assimétrico. Vamos anotar isso. Então, levando aqui esse tratamento constitucional dado pela União para os entes, a gente vai falar em federalismo simétrico quando há uma divisão igualitária entre eles. Então, a gente vai falar que isso é característica de um modelo de Estado mais homogêneo. Quando há uma homogeneidade. Essa palavra? Tá. Já no modelo assimétrico, a gente vai ter o quê? Um tratamento diferenciado. Mas esse tratamento diferenciado não é algo injusto, entendeu? Esse tratamento diferenciado, ele se justifica na medida em que há necessidade de tratamento diferenciado, porque os entes são heterogêneos. Então, aqui a gente está falando de uma heterogeneidade entre os entes. Você entendeu? Então, se a gente pensar aqui nessas diferenças regionais, o federalismo brasileiro se classifica como sendo assimétrico. Entretanto, contudo, todavia, tem uma outra galera que vai dizer que o federalismo brasileiro seria simétrico. Mas eles vão dizer que é simétrico, levando em consideração outro pressuposto. Quem vai dizer que o federalismo brasileiro é simétrico vai dizer o seguinte: olha, na hora de distribuir competências, a Constituição distribui para os entes de mesmo grau as mesmas competências. Então, quando a Constituição diz compete ao Estado, compete todos os Estados. Então, não é compete ao Estado do Paraná isso, mas para o Estado de São Paulo é diferente. Quando ela fala assim, compete aos municípios, ela está falando todos os municípios podem fazer isso. Ou seja, não há um tratamento diferenciado por parte da União, aqui no caso a Constituição Federal, por parte do texto constitucional, na hora de dividir competências para entes de mesmo grau. Então, todos os municípios podem fazer isso, todos os estados podem fazer isso, ou seja, não há esse tratamento diferenciado. Quem diz ainda que o federalismo brasileiro é simétrico vai dizer assim, olha, inclusive, a forma como os estados participam da União é igualitária. Isso porque quantos senadores nós elegemos por estado? 3. É ou não é? Isso varia de estado para estado? Não varia. É 3 no Paraná, é 3 no Pará, é 3 no Amazonas, é 3 em todos os estados da federação. Então, por isso que parte da doutrina vai dizer, não, o nosso federalismo ele é simétrico. Por quê? Porque a Constituição permite uma representação igualitária dos estados perante a União e ainda, na hora de distribuir competências para entes de igual grau, ela distribui igual. Então, todos os municípios podem isso, todos os estados podem aquilo e assim que funciona. Você entendeu? Para fins de prova, as bancas gostam da primeira ideia, tá? Do primeiro pressuposto, e classificam o federalismo brasileiro como sendo assimétrico, mas cuidado, porque às vezes vai que uma banca, Deus o livre, pegou o livro lá, né? Por exemplo, do Bernardo Gonçalves Fernandes, que é um excelente doutrinador, que vai falar que o federalismo é simétrico, e daí ela coloca lá uma questão bem falando isso, tá? Então vamos lá. O federalismo brasileiro, ele é assimétrico se você levar em consideração o quê? As diferenças regionais e socioeconômicas entre os entes federados e esse tratamento que é dispendido em decorrência dessas diferenças, ou seja, em decorrência dessa heterogeneidade que existe no Estado brasileiro, que de fato a gente sabe que é bem diferente mesmo. Tá? Agora, se você pensar aqui em não nesse tratamento diferenciado dessa heterogeneidade e pensar na repartição de competências para entes de igual grau, então para todos os municípios ou para todos os estados, e ainda essa representação dos estados perante a União, aí nós podemos falar em federalismo simétrico. Ok aqui? Então, se falar nessa repartição de competência entre entes de igual grau e se falar nessa representação dos estados perante a União, aí lembra que é exatamente igual e daí há quem diga que o federalismo ele é simétrico. Combinado? 99% vai nessa primeira linha falando que é assimétrico, tá? Muito bem. Ainda quanto à classificação das federações, a gente pode falar ainda esse conceito quanto às esferas federativas. Aqui a gente vai analisar quantas ordens jurídicas existem dentro de uma federação. Isso porque eu disse para você que para que exista uma federação, eu preciso de pelo menos duas ordens jurídicas. Lembra? Eu tenho uma superposição de ordens jurídicas, um negócio União, aí dentro da União tem que ter pelo menos estados. Então a gente vai dizer que uma federação, ela começa pelo menos sendo uma federação de segundo grau, porque existem duas ordens jurídicas pelo menos, o negócio União e o negócio Estado. Só que no caso brasileiro, a gente vai dizer que o nosso federalismo ele é de terceiro grau, porque eu tenho ainda uma terceira unidade de poder político, ou seja, eu tenho uma terceira ordem jurídica existente ali, que são os municípios. Então, por isso que a doutrina vai dizer que o federalismo brasileiro é um federalismo de terceiro grau. Ok aqui? Tá. Então, vamos lá. Pensando na ideia de que graus aqui se referem a essas ordens jurídicas, federalismo brasileiro é de terceiro grau, porque eu tenho União, tenho estados e tenho os municípios. O senhor é o Distrito Federal, Distrito Federal meio café com leite aqui, entendeu? Não sei se você brincava disso na escola, né? Lá, quando a pessoa é café com leite, que não vale, ela não tá muito valendo na brincadeira. O Distrito Federal, ele olha se comporta como estado, ora se comporta como município, então ele não é uma quarta coisa aqui. Por isso que o federalismo continua sendo de terceiro grau. O Distrito Federal não está dentro de um município, por exemplo, que a gente possa dizer, ah, tem mais um quarto grau ali, ok? Entretanto, tem um senhor chamado Manuel Gonçalves Ferreira Filho, que vai falar assim, não. Federalismo brasileiro é de segundo grau. Só que porque ele leva em consideração outro fator, quer ver? Para o senhor Manuel, lá, Gonçalves Ferreira Filho, ele vai dizer que o federalismo brasileiro, ele é de segundo grau porque deve-se observar na organização dos municípios dois graus federativos. Quer ver que é fácil, você só não sabe o que é. Quer ver? Olha aqui com a tia. Tá. Deixa eu pegar azul. Tá. Eu disse para você que a União se auto-organiza lá na Constituição Federal. Tem um documento, tal, tal. Aí eu tenho os estados que vão se organizar através de uma Constituição estadual. E o município? Através de um negócio chamado Lei Orgânica. Joia, maravilha. Tá. Aí eu te pergunto, na hora do estado elaborar a sua Constituição estadual, ele pode fazer do jeito que ele quiser? Não. Ele vai elaborar sua Constituição Estadual observando os princípios da Constituição Federal. E o município, na hora de elaborar sua lei orgânica? Bom, aí o município vai ter que observar tanto os princípios da Constituição Estadual quanto os princípios da Constituição Federal. E é por isso que o Manuel Gonçalves Ferreira Filho vai dizer que o federalismo brasileiro é de dois graus. Isso porque, ó, eu tenho aqui o município, ele vai ter que observar um grau constituinte, dois graus constituintes, ou seja, até a Constituição Estadual e até a Constituição Federal. Então, Ele leva em consideração, Manuel Gonçalves Ferreira Filho, vai dizer que o federalismo é de segundo grau, porque o município, na hora de se auto-organizar, deve obedecer a duas ordens constitucionais, a do Estado e a da Constituição Federal. Quem diz que o federalismo brasileiro é de terceiro grau, fala, não, não estamos nem olhando para grau de Constituição, a gente só está olhando quantas ordens jurídicas tem. Tem três, é de terceiro grau. Para a prova, terceiro grau. De vez em quando, tipo, nunca, vem alguém falando de segundo grau. A gente só fala porque vai que de vez em quando, tipo, nunca aparece também, tá? Então, para isso, para a prova, federalismo, então, de terceiro grau. Resumo da ópera, da classificação das constituições aqui, ó. Então, lembra que quanto à origem, e eu vou colocando aqui a brasileira, quanto à origem, o Brasil se classifica como sendo federalismo por... desagregação. Qual que é o movimento? Centrífugo. Quanto à concentração de poder, a gente tem lá a maioria concentrada na União. Por isso é federalismo centrípeto. Quanto à repartição de competências, o Brasil ele é cooperativo. Já foi dual, mas não é mais o cooperativo. Quanto ao equacionamento das desigualdades, se é simétrico ou assimétrico, levando em consideração as diferenças regionais, federalismo brasileiro ele é assimétrico. Levando em consideração as esferas federativas, o federalismo brasileiro ele é de terceiro grau. Ok? É assim que a gente deve levar para a prova. Desagregação, concentração de poder centrípeto, cooperativo, assimétrico e de terceiro grau. Ah, essas são as principais classificações aqui das federações, ok?